sobre, falar sobre. Paixão, até ao fim.

Canal 1.

desço esse rio de Miranda ao Araí. Sob a torreira e o frio faço a escarpa bordar vinho. Sonhei que era um Mississippi que me fizera no pinhão. Vim de mando ao som de adufo, bandolim e acordeão. Thank you.